Casa. Manhã. Samba. Banco. Chamam. Não. Mãe. Queimbra. Café. Pedro. Tarde. Escola. Teatro. E. Engenheiro. Cabeleireiro. Tempo. Vento. Comem. Europeu. Vinho. Sim. Cinco. Avó. Avô. Faro. Bom. Conta. Lições. Uma. Um. Presunto. Rui. Muito. Copo. Cecília. Açúcar. Chá. Gente. Regina. Algarve. Guitarra. Grande. Gostar. Hotel. Alto. Portugal. Lado. Mulher. Filho. Vinho. Que. Aquilo. Quase. 50. Tranquilo. Rua. Honra. Carro. Senhor. Barco. Caro. Pensar. Pessoa. 6 euros. 2 horas. Casas. Festa. Você. Lixo. Zero. Azul. Faz.